atendimento e toda a qualidade. Radical Telecom é sua loja na cidade. Tudo em informática e energia solar. A melhor opção para economizar. Sistema para emissão de nota fiscal. Tá esperando o quê? Vem pra Radical. Trabalhamos também com instalação de câmeras de segurança na Avenida Nossa Senhora das Graças, Ibiranga e Itambé. Telefone WhatsApp 81981971231. Radical Telecom, sua loja de telecomunicações, informática e agora energia solar. Dê um charme a mais em sua casa ou comércio. Visite a NC Vidros e deixe seu ambiente moderno e bonito. Temos esquadrias de alumínio, portões, janelas, box, quadros e acessórios para vidros e alumínios. NC Vidros, soluções inovadoras, atendemos suas necessidades e cumprimos rigorosamente os prazos de entrega. Aceitamos todos os cartões de crédito. Faça já seu orçamento sem compromisso. NC Vidros, Rua Espírito Santo 59, fones 83-3289-1061, 8724-5162 e 8895-1899. Um empreendimento de Caio Filho. 2:10. Radical FM 87,9. 87,9. Aqui é bem melhor. Farmácia Super Mais. Com a saúde não se brinca. Quando precisar de medicamentos éticos e genéricos, vem pra Farmácia Super Mais. Temos uma equipe treinada e experiente para melhor lhe atender. Higiene pessoal, suplementos em vitaminas, cuidados especiais. E você pode conversar conosco. WhatsApp 83 98679-0349. Aceitamos cartões. Nosso horário de atendimento é de 7 às 20 horas de segunda a sábado. Nossa localização é Avenida Brasil, número 415, em frente à Casa Lotérica Juripiranga, Paraíba. Farmácia Super Mais. O empreendimento Michael e Gabriela. 12:11. Pensando em sua saúde, a Climed Especialidades Médicas reuniu uma equipe humanizada e especializada nas áreas de cardiologia, ginecologia, obstetrícia, neurologia, pediatria, reumatologia, ortopedia, urologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, entre outras especialidades. Também realizamos ecocardiograma, ultrassom simples e com Doppler, videolaringoscopia, videoendoscopia nasal e muito mais. Também realizamos exames laboratoriais de sangue, fezes e urina todos os dias, com resultados precisos e preços acessíveis. A Climed Especialidades Médicas está localizada em Juripiranga, na Avenida Brasil, e na cidade de Pilar, na Praça José Lins do Rego. Maiores informações e agendamentos pelos telefones e WhatsApp 839-8723-4285 e 839-8665-1214. Climed, um novo conceito para cuidar de sua saúde. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! Atenção! Preste bem atenção! A Mega Visão está com um paredão de ofertas para você. Novidades em armações toda semana. Somos líder em descontos incríveis em todas as lentes oftálmicas e toda a linha de lentes com tratamento filtro azul. Lentes de contato, coloridas, com e sem grau, com aquele precinho. Elimine o seu óculos velho e adquira já o seu óculos novo com a Mega Visão. Na Mega Visão, tenha a certeza de estar pagando o menor preço e garantindo a melhor qualidade da região. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes sem juros. Visite uma de nossas lojas mais próxima de você. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Mega Visão. Mega Visão. Trazendo leveza para o olhar. sua moto quebrou ou está precisando de peças? Na Serve Motos você encontra peças originais e genéricas e também mecânicos especializados para aquela revisão que não pode faltar para a sua viagem ter mais segurança, não é mesmo? A Serve Motos está localizada na Avenida Brasil, número 34, próximo ao antigo Beira Rio. Telefones DDD 83 98604-0364 ou 8805-3224. Mecânica em geral, elétrica, peças e acessórios você encontra aqui. Serve Motos. Não importa a moto que você pilota, o vento no rosto é o mesmo para todos. 14. Precisa renovar sua habilitação e fazer um exame toxicológico? Na Clínica Santa Madalena, estamos realizando esse exame e temos credenciamento junto ao DETRAN, além de diversos exames de sangue, fezes e urina, teste de paternidade e DNA, teste do pezinho, exame de ultrassonografia, endoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma. Também oferecemos atendimento médico com várias especialidades: pediatra, médico do trabalho, ginecologista, cardiologista, urologista, gastro, psiquiatra, geriatra, endocrinologista, otorrino, reumatologista, ortopedista, alergologista, dermatologista. Unidade 1 em Ibiranga. Fone 3289-1140 ou 98725-4505. Rua Antônio Gomes Coutinho, número 42, próximo à Farmácia Santa Madalena. Unidade 2, Rua Getúlio Vargas, próximo à Prefeitura de Camutanga. A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas, ajuda no combate na proliferação de doenças como dengue. Vamos separar os materiais: papéis, plásticos, metais e vidros. Com a chegada do inverno, todo cuidado é pouco. Em Juripiranga temos a reciclagem Dois Irmãos. Temos 3 máquinas compactadoras, caminhões para fazer a coleta e atenção. São catadores de reciclagem de Juripiranga e região. A reciclagem Dois Irmãos disponibiliza para todos Big Bags para que seus materiais fiquem organizados e protegidos das chuvas e doenças. Se recicle você também nesta ideia tão importante para o planeta. Reciclagem Dois Irmãos, na Rua 7 de Setembro, número 82, em Juripiranga. Organização Missinho. Acesse nosso site www.radicalfm.com.br e curta o melhor conteúdo. Notícias, promoções, recados, os locutores, a programação. Baixe o nosso aplicativo e ouça Radical FM em seu celular e muito mais. www.radicalfm.com.br. Radical FM, a primeira do seu coração. 12:16. O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades: calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem... Radical FM. A rádio dos melhores ouvintes. 12:17. Você está ouvindo a ZYL 755, Rádio Comunitária Radical FM 87.9, cidade de Juripiranga, Paraíba. Radical FM, a primeira do seu coração. Capim do Mel, volume 7.